Muita emoção, porque a lei de Gerson tem que ser cumprida. Brother! Assuma sua mente, brother. Chega a poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém. O que nós queremos é dançar. Dançar e curtir muito o som, brother. Fenomenal, as caras do Brasil, Mercedes James Brown. Lisos, crespos, ondulados, cabelos naturais ou pintados. Tranças, nós, contas, cordões, o estilo das novas gerações. Beleza negra e mil e uma versões. Embalando multidões, flipando ideia, postura, cabelo. Contra a farda, tortura, segredos. Roteiro visual, estilo de vida. A lei de gesto tá sendo cumprida. A de gesto, King Kong, irmão. A burguesia então é só a sombra, né não? Estilo, força, só determinação. Abre o seu coração. Oh, abre o seu coração, brother. Pode ter amizade. Entrar e entrar, irmão. Pode ter amizade. Abre o seu coração. Pode ter amizade. Pra eu entrar, irmão. Pode ter amizade. Herança dos anos 60, 70. Que invadiu os 80 e não os 90. Sou GOG, parte dela. Do supra-sumo da favela. Vulcão, erupção que vai do asfalto. Uma leva ideia, novo estilo de assalto. Mãos ao alto, ninguém aí parado. União e paz podem ser praticados. Sonhar é o maior dono poeta. Que consegue enxergar pela janela indiscreta. A emoção são escritas páginas e páginas. O choro então não se resume a lágrimas. Esse vem estimular esses atos. Ouça Gerson e decido recado. Estilo, força, só determinação. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Pra eu entrar, irmão. Oh, abre o seu coração. Pra eu entrar, irmão. Estilo, tarde, força, luta social. O elemento essencial do visual é. Será que vale tudo nos rios da vida? Sei que todo bem é uma viela sem saída. Sabedoria que o som de gesto explica. Anos dedicados, uma ideia fixa. Funk, roda, sou, todo o Brasil dançou. O ritmo vindo da alma inteirou. Não deixe apenas que o G.O.G. te conte. Corra atrás do original, beba da fonte. Água limpa, fonte abundante e pura. A boa nova transmitida, geração futura. É grande a diferença entre sobrevivência e vida. A lei de gesto tem que ser cumprida. No estilo, força, só determinação. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Pode ter amizade. Vai eu entrar, irmão. Pode ter amizade. Abre o seu coração, brother. Brother. Vai eu entrar, irmão. Pode ter amizade. Gerson, Tony Tornado. Malandragem no real conceito. Isso. Movimentos perfeitos. O ritmo desafiando leis. O dom é dom. Herança do rei dos reis. Ei, brother. Tudo isso aconteceu num sonho novo que eu tive, brother. Eu sonhei um dia que eu era rei. Eu sonhei que um dia que eu era rei, brother. Tava eu lá em Madureira, sim, despreocupado, quando chegou um cara dizendo que queria um cara que soubesse dançar, como eu, assim, brother. Aí, aquele negócio, o rei morreu, brother! Viva o novo rei, brother! God save the king! Todo mundo! God save the king! God save the king! God save the king! God save the king! God... Salve o rei, salve o rei, salve o rei. Ei, ei, o rei, vivo, rei, vivo, rei. segundos. 20 segundos de gol. Toma aí, sempre que você chamar o negão vai estar aqui contigo. Sempre com Brasília no coração. Querido, hein? Salve! Salve, Gerson King Combo! Gerson King Combo! Gerson King Combo! Gerson King Combo! Gerson King Combo! Meu Deus do céu! Muito obrigado, gente. Beijo pra vocês aí. Obrigado, Gog. Obrigado, meninas. Beijo. É.